Batidão! aquele amor exagerado que eu sei que não vai dar em nada. Tipo casamento e lua de mel, aquele cantinho só nosso que não vai ter vida longa, mas meu coração insiste em te querer. Todo dia ele chama por você e me bate uma vontade acompanhada com saudade da sua boca, do seu corpo colado no meu, daquele vai e vem da porra. Nem o ar-condicionado baixa esse calor. O meu coração está pedindo de novo pra te encontrar daquele jeito gostoso. O meu coração está pedindo de novo pra te encontrar daquele jeito gostoso. Você surge com esse olhar que me pega de jeito tão perfeito. Parece que estou sonhando ao seu lado. Esse sorriso me chama mais uma vez. Eu fico sonhando acordado. Quer ser a minha princesa? Eu serei seu príncipe. Imaginando nosso primeiro beijo, eu fico sorrindo do nada, com meus pensamentos bobos. Olha só como você me deixa. Eu já estou na sua de verdade. Batidão Oficial. Quando você surge com esse olhar que me pega de jeito é tão perfeito. Parece que estou sonhando ao seu lado. Esse sorriso me chama mais uma vez. Eu fico sonhando acordado. Quer ser a minha princesa? Eu serei seu príncipe encantado. Eu fico imaginando nosso primeiro beijo. Verdade. Oh, fazendo desse jeito. Eu me apaixono por você, é o meu safado preferido. Ai, amor, te quero pra mim, quero ser toda sua outra vez. Batidão! Fazendo desse jeito, eu me apaixono por você, é o meu safado preferido. Ai, amor, te quero pra mim, quero ser toda sua outra vez. Não quis saber de mim, saiu da minha vida, não falou nem pra mim. Me disse que me amava, queria se casar. Agora não entendo, partiu sem avisar. Uma história tão bonita e não deu valor. Aparece de a história terminou e esse nosso fim agora tanto faz. Terminou é o fim. Essa história terminou e esse é o nosso fim agora tanto faz pra você e pra mim. Thank you. te vi passar. E quando sorriu, eu me encantei como o sol pela manhã. Tomou conta de mim. Esse sorriso me levou até você. Perguntei seu nome, mas não quis dizer. E sorriu, parece que foi destino que te colocou diante de mim. O tempo se passou e a gente se esbarrou de novo. E mais uma vez, o seu sorriso me ganhou. Aceita sair comigo, deixa eu te conhecer. Casar com você. Você acha que me magoou quando passou com ele na minha frente? Que decepção. Depois não venha me culpar. Se a errada da história não sou eu. Me chama de safada que não te dava valor, mas vai sentir a minha falta quando deitar na sua cama. E não me ver do seu lado quando estiver fazendo amor com ela, pensando em mim, que sou eu, sabe? Seu coração. Você acha que me magoou quando passou com ele na minha frente? Que decepção. Só mais uma chance, amor. Só mais uma chance, eu te peço, por favor. Batidão oficial. Sabe aquele beijo que você me deu? Aquela fantasia de você e eu. Eu não consigo. Não consigo esquecer. Vacilei, errei, mas tô tentando consertar. Tá difícil, eu sei, mas perto de você é meu lugar. Me diz o que eu faço pra tentar te ter de volta. Sei que do meu lado ficará feliz. Ficar do teu lado é o que sempre quis. Só mais uma chance, só mais uma chance, amor. Só mais uma chance, eu te peço, por favor. Só mais uma chance, só mais uma chance, amor. Só mais uma chance, eu te peço, por favor. Batidão! te amar. Deixa o destino se encarregar da nossa felicidade. Amar, deixa o destino se encarregar da nossa felicidade.